estamos, todos nós, num lugar nobre. Tão nobre como foi nobre o seu percurso. Bem mereces, amigão, como ele me tratava. Não um poema, mas um hino. Um hino de louvor e de gratidão ao que fizestes por todos nós. Amigo, não verás local como este. Olha que ares, que rio, que floresta. A natureza aqui perpetuamente infesta. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão. Vê que vida há nos ninhos que se balançam nos ramos inquietos.